seu amor. E tua graça me fez ser, Senhor, o que hoje eu sou, sem nunca me esquecer de onde fui tirado. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Saí do Egito, do mundão de trairagem, compreendi o sacrifício de Cristo, minha alma o quanto vale. E antes que fosse tarde, atendi o chamado, tipo Paulo a caminho pra Damasco. Teu amor me faz bem, me leva além, me faz vencer, conhecer a nova Jerusalém. Me esbaldar em tua graça, em teu espírito, louvar ao Senhor, te adorar. Pra isso eu sei que vivo, rei vida louca, mano da função. Sem Jesus Cristo a vida não passa de ilusão, mó enganação, só treta, perca de tempo. Desarme o coração, sai desse sofrimento. Jesus te ama, te aceita, vem do jeito que está, e não rejeita quem deseja dele se aproximar. Se acepção, sem dedo apontado na cara, porque por ele, pra ele, sua vida foi criada. Te amo pra sempre, meu Senhor, obrigado. Não solte minha mão, porque tenho tropeçado. Caminhas ao meu lado, perdoa os meus pecados. Tua palavra é alimento e luz para os meus passos. Que eu entenda que de ti sou dependente, que sem sua graça na verdade não sou nada. Me torno grande quando estou ajoelhada. Teu amor me faz bem, me fez bem. Sempre assim, quando eu sou fraco, teu poder se aperfeiçoa em mim. Mulher sábia que edifica sua casa, constrói um castelo em meu peito, faça morada. Senhor, vejo mulheres se perdendo por vaidade, por dinheiro, estão se vendendo. Botaram preço no que não tinha valor, perderam o senso e o sentido de pudor. Teu amor também as pode alcançar. Converta, batiza, traz elas pro lado de cá, pra mostrar o que é vida em abundância, pra entender que uma alma tem muita importância, que o Senhor não leva em conta os tempos de ignorância. Em tua presença volta a ser uma criança. Me abraça forte, meu rochedo, meu refúgio, Alfa e Ômega, Criador do mundo. Pão da vida, água viva, meu advogado. Em suas pisaduras fomos sarados. Não se afaste de mim, meu Senhor Eloí. Teu amor me faz cantar, me faz louvar assim. Senhor, teu amor me faz bem. Fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramas, nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, do 1 ao 11.